Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus vai abençoar Quanto mais amor, melhor. Vai por mim, essa dedicação é pra você. Muita felicidade, isso é família Shaolins. Mano, Vagnovox, nova geração. E todos continuam sendo os manos. Insanidade moderna, é os manos se ajudando, fazendo virar um o sonho dos outros. Assim como sua realidade existe também. Vários moleques fica fechando o memo. Pensa mãe, pensa pai, esse é meu rap, minha família, meus manos de fé, meus parça, simplesmente é isso de verdade mesmo. É compromisso, rap, o rap, rap, 1, 2, 3, o rap de volta, 3, 2, 1, que pula na revolta. 1, 2, 3, é pro rap de volta, 3, 2, 1, sem pula o que revolta. 1, 2, 3, é pro rap de volta, 3, 2, 1, sem pula o que revolta. 1, 2, 3, é pro rap de volta, 3, 2, 1, sem pular o que revolta. 1, 2, 3, é pro rap de volta, 3, 2, 1, sem burlar o que revolta. Volta.